Marcos e Vanessa. Gente, meu testemunho é principalmente para quem veio de outra igreja ou foi criado já no Evangelho, que é o meu caso. Então, quando o pastor comunicou a gente, falou, olha, eu quero que haja uma célula de recém-casados. Então, vai ser na casa do Anderson, que é no São Lucas, eu moro no Castelo, lá na Pampulha, bem longe, e o Muca, o Murilo e a Bárbara. O Murilo e a Bárbara é amigo meu de muito tempo, a gente foi criado junto na outra igreja que a gente frequentava. Eu falei assim, não, pelo menos o Muca e a Bárbara estão lá, é melhor. Mas quando nós fomos, eu falei com a Vanessa assim, eu vou em 3 reuniões. A primeira eu vou porque a primeira a gente foi convidado, a segunda a gente vai para marcar a presença e mostrar uma continuidade, e na terceira eu já invento uma desculpa e não vou mais. Porque eu tinha ojeriza, aversão a qualquer relacionamento mais próximo. Eu venho de uma família grande, então é como se fosse a minha família me basta. Ou eu tenho amigos que foram criados comigo no Evangelho, os meus amigos me bastam. Então, eu tinha essa visão bem egoísta mesmo. Eu sou crente para mim mesmo. Eu não, como se diz, eu não preciso dos outros. E Deus... Já na primeira reunião, o Murilo e a Bárbara não foram. E eu olhei e falei assim, ai, estou na casa com o Anderson, com a Angélica aqui. Eu já conheci o Anderson e a Angélica, mas eu falei assim, eu acho que nem nas 3 eu vou. Acho que talvez só mais uma reunião. E Deus foi movendo tanto as coisas no nosso meio... A gente casou mais ou menos na mesma época, eu e a Vanessa, o Anderson e a Angélica, são, se não me engano, 2 meses de diferença. E a gente, aquilo que a Tatiana falou, a gente estava passando exatamente as mesmas coisas, tanto na área espiritual, quanto na área financeira, quanto conjugal. Então, quando a gente se viu, estava um ajudando o outro, principalmente orando pelo outro. O que mais eu aprendi na célula é... Não adianta ser amigo, não adianta ser família. Se não for corpo de Cristo, oração, o Espírito Santo agindo, não vai ter crescimento. Se você fechar uma célula dentro da sua casa, ser só a sua casa, vai continuar sendo a sua família. Mas as pessoas que vêm de fora, que têm outra visão, o Anderson e a Angélica não foram criados no Evangelho, eles tinham uma experiência de recém-convertido, que isso para a Vanessa foi muito importante, porque ela também era recém-convertida. Então, às vezes eu falava as coisas para a Vanessa, ela falava assim, isso serviu para você, Marcos, você viveu isso na sua vida, para mim é diferente, e realmente era diferente para ela. E quando a Angélica e o Anderson falavam para ela as coisas, o peso era totalmente diferente. E Deus foi levantando pessoas que a gente conviveu, o Vinícius e a Ju, por causa do João Marcos, a gente... passou a reunir na casa deles, mas foi bênção também, e era um casal recente. E hoje tem o Léo e a Tati, que são têm mais ou menos a mesma época de casamento, apesar que eles já têm filho, a gente não tem filho, e isso gera até uma ansiedade, assim, quando a Rebeca... O dia que a Tati vai ser a Rebeca, ou o Léo vai ser a Rebeca, é diferente, cadê a Rebeca? Não, então vamos embora, não vê a Rebeca. Não. Mas é uma brincadeira, porque ela... A presença dela na cela é bem agradável. Para a nossa vida, individualmente, para a minha vida, para a vida da Vanessa, e como casal, a célula foi assim, instrumento de Deus para edificação, para a gente vencer um monte de problema que a gente passou e certamente passará alguns. E, igual a Tati falou... Às vezes a gente até se mobiliza para ajudar o outro na célula, mas o meio eficaz que Deus criou para resolver os problemas é oração. Então, às vezes, antes mesmo da gente se mobilizar, através da oração, Deus tem resolvido os problemas que a gente tem passado junto lá na célula, cada um na sua casa, mas Deus tem trabalhado as nossas vidas. A mensagem que eu deixo para vocês é, se você tem algum preconceito, se você tem algum receio, igual eu tinha, dê um passo de fé. Vá em 3 reuniões. Provavelmente você vai ir na quarta, na quinta. Vai em três reuniões. Faça o compromisso de ir em três reuniões. Eu duvido que você vai deixar de ir na quarta. Amém. Obrigado. Glória a Deus por esses irmãos.